Como é que é, Mosqueiro? Vamos lá. Cadê a torcida do Paysandu aí? Cadê a torcida do Clube do Remo? Cadê o grito das mulheres solteiras? Cadê o grito dos homens? Quem tá com a ponta aí? Quem tá com a ponta? Quem tá liso? E quem tá aí, Mosqueiro, curtindo as férias? Alô, Júnior Monteiro! Detona aí, meu DJ! Vamos lá, vamos lá! Olha só que nossa casa está lotada. Uma satisfação mais uma vez estar aqui no Canecão. Nosso parceiro DJ Comprido, saudade, como sempre, arrebentando. Ray Moraes, Jefferson, saudade. Obrigado a cada uma das pessoas que estão aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, Júlio Monteiro, continuando a alegria aqui no Canecão. DJ Júnior Monteiro. DJ Júnior Monteiro. De Mosqueiro. DJ Júnior Monteiro. A mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima. Coraçãozinho, fazendo coração aí. Pra ficar bonito, pra ficar bonito, Mosqueiro. Que férias, hein, Mosqueiro, hein? Que férias. Pode cantar bem alto aí, vai. As mulheres solteiras. Canta aí! Mas vou encontrar alguém! Alguém que vai amar! Mas você! Aí você vai saber! Vamos lá, trilogia! Entendeu? Bora, Júlio Monteiro! Aí você vai saber. Estamos mais uma vez aqui no Canecão. Entendeu? É o baile de verão! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Vamos lá, Mosqueiro! Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vai amar. Bora, meu parceiro Rodrigo, tá aqui comigo, sempre na presença do Júnior Monteiro, ele, a promotora Priscila, meu parceiro Júnior também, galera de Coraci comigo, sempre no apoio, valeu! Tamo junto, viu? É mais uma pra ficar na história! Parceiro Júnior do Lima Animão, obrigado, viu, meu brother? Você e sua esposa aí, pode crer, é a nossa família, Edson da Mega Show! Ser o Marujo, a galera da Sofrência Porre, pode crer. Bora, Rodriguinho, bora, Rodriguinho. Eu tô contigo no abro. cachorro, um abraço pra você, cara de cachorro. É a trilogia da saudade. DJ Comprido, um abraço pra você também, meu brother. Aí você vai saber que perdeu o amor. Bora, Júnior Monteiro, bora dançar, bora dançar, bora dançar. Acelera, acelera. DJ Júnior Monteiro. Pra você, Júnior. Júnior do Lima de Mão. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Parceiro Simão, assessor do Magnata. O cara que com certeza trouxe de volta o Baianão. Parceiro Simão, um abraço pra você, Simão. Ele e sua patroa Patrícia, aí Patrícia. Aqui. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Meu parceiro Lúcio, e a galera aqui, aqui na frente, só presta porre, toma-te! Obrigado, galera! É a galera que segue a carroça da saudade. Obrigado! E aí? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Aí, Lúcio! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. E o Lúcio? Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. E a galera só presta porre! Eu só quero amar, me dá um beijo. Pá, pá. E não te vejo. Te amo e te quero. Grande Maria da Penha, um abraço pra você também. Esposa aí também do nosso amigo Rei Moraes, a Lene. Aí, Lene! Como eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Parceiro Maurício, vocalista da mais alta qualidade. Os olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. Alô, Júnior Monteiro, detona aí, meu DJ. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da... Bora, Rodrigo, caqueado, garoto. Vamos falar sério. Vai! Uala. Parceiro Albergue, ele o bolo. Todo mundo curtindo trilogia. Canecão. Bora, Fabrício, bora, Fabrício. Oi. Dança coladinho, dança solto, dança só. Um, dois, três, vai. Do brega da Zorra, a galera já é. Devagar, mas tá entrando. Menino. É mais uma do meu parceiro Marcão, Fabrício, família Prêmia Primavera. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Vai! Bola! Parceiro Júnior do Lima Limão. Bora, Júnior! Obrigado pela vinda, meu brother. Um, dois, três, vai! Vai! Vai! Vai! Vai! DJ Júnior Monteiro! Era uma hora, duas horas, quatro, e o Lúcio, sete horas, era só no Jereca. E era de dia, era de tarde. Égua, de bora Valdir do Valdisson. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. E a galera e a só presta porre. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem. E a Tati dos Impossíveis, né? Ela já jerocou muito, não foi? E quebrou o braço. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. Parceiro Rodrigo Saudade aí, a promotora Priscila, galera da Sacramenta, que mosqueiro. E não me deixava. Aí Preta, a Preta do Natal também. Mais uma pra você dançar! Parceiro Júnior! Diretor aí, com certeza, do Papão Chope. Ele é Camila! Passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti, não se expressar, por ti não se expressar, por ti. Yeah. refletir. Eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci. Bora, Rodrigo, tô contigo, garoto. E a galera vai dançando trilogia, papai. Parceiro Guto, me cai logo, não, me cai logo. Vai dançando com a trilogia da saudade. Mais uma, Júnior! DJ Júnior Monteiro! Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que se amar. Eu já vivi o amor. Bora, Lúcio! E posso falar. Só presta porre. Tudo que eu quero é me refazer. Ponho dos impossíveis. Eu não me vejo mais me entregando a outro. E aí? Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. É a galera curtindo Verão e Mosqueiro, coisa boa. Trilogia da saudade, mais uma pra ficar na história. E dessa feita trazendo nosso parceiro DJ Cumprido Saudade. Estamos aqui pra detonar as melhores e as principais. Vamos lá, Mosqueiro! DJ Rai Moraes, DJ Rai Moraes, DJ Jefferson Saudade. Rai Moraes, Rai Moraes, Rai Moraes, Jefferson Saudade e Júnior Monteiro. Essa é a trilogia da saudade. Quem chegou pra fazer você dançar? Aí, Júlio do Lima Limã! Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Vem agarradinho, bora, bem gostoso. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Bora, Rodrigo. Que eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Alô, Nisei. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Bora, Simão, ele é a Patrícia, que mosqueiro. Seu olhar tão diferente. Ele tá com boi na sombra, ele tá de boi, mosqueiro. E eu estou. Bora, Simão. Sua origem. Ainda mais que ele é o assessor do magnata, toma-te. E eu estou. O seu jeito de. Ele tá na boa da lagoa. Me diz tanta ternura. Abraçar e sentir a Isabela, alô de ser, pra onde olham teus olhos, eu não sei, só sei que te queria amar. Alô, Júnior Monteiro, detona aí, meu DJ. DJ Júnior Monteiro. Toma-te, Júnior do Leão Animão. Por que negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso? Por que usar tanta ironia só pra me ferir? É igual da música gostosa, hein? E aí? Por que este gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, Jeff Saudade sempre comigo, tamo junto, meu brother. Mas parceria fechada, firme e forte, sabe qual é nós? Toda a sua alegria e você minha paz. Saudade. Siga, meu amor. Você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Aí, Júnior, canta, vai. Eu quero você sempre perto, bem pertinho, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Por que esse gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias. Só na manha. Fingindo um desprezo que eu sei. Galera, só presta porre, aqui é na frente. Bonde dos impossíveis, para Lúcio. Pra quê? Nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Siga, meu amor, o motivo. Você deve me perdoar. Grande Alexandre aí do Papão Chope. Um abraço pra você também. Mas conseguiria de me afastar. Tá na área. E eu quero. Saudade, saudade. Nossa amiga Cristina completando 46 anos hoje aqui na trilogia. E eu vou estar sempre em sua vida. Saudade. Não aceite outra previsão. Edson da Mega Show. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Saudade. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Careca de Vigia, um abraço pra você, Careca de Vigia. Rumo Praia do Farol agora, né? Ah, pode crer. Saudade, saudade. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: coração agora. Saudade, saudade. Alô, Cristina, já no décimo balde do seu aniversário. Não consigo viver sem ter amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sempre vou te amar. Só teu amor supera tudo. É como um pássaro que voa. Voa livre sem cessar. Voa, voa. Voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito. Bora, Rodrigo! Voa, voa. Um grande abraço. Livre como um pássaro, vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Rodrigo Saudade e a promotora Priscila Jaque na Trilogia da Saudade. Bora, Simão, bora, garoto! Ele e a Patrícia. Não consigo viver. O casal do leão. É. Existe sabor. É o casal azulino. Esse tem amor. Agora 100% trilogia. Saída, tá fechada essa parceria, viu? Sempre vou te amar. Todo final de semana e vai zarpar pra mosqueiro. Tudo, tudo, é como um pássaro que voa. Voa livre sem cessar. Pro infinito e poder te escolhido pra ser pra sempre minha companhia. Júnior Monteiro! É a sequência que você gosta. Perdoa por eu ter te perdoado. Bora, Júnior! Júnior do Nima Nimão. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. E as meninas ficam assim, como... E eu te solto. Eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu quero, eu posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você. Passar de mim. E o quê? E sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Maurício tá com a ponta, né, Maurício? Se vou esperar. O cara é vocalista, o cara é segurança, meu irmão. Quem sabe aquilo que tem que ser, será. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter me declarado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Eu te solto. Bora, Lúcio! Querer, o homem do fit, pancadão, né? Poderoso, é. Sei, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você passar de mim. E aí? Quem sabe amanhã, talvez. Uma pra você. Aí, Júnior Monteiro. Essa não, covarde. Égua da música, Rodrigo. Difícil é viver sem teu amor. Oi, oi, oi. Eu era tão feliz junto contigo. E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois, despertando em mim a saudade. No rádio eu escuto uma canção. Mas alguém está falando. Alguém está dizendo. I love you, baby. Cara de cachorro. Bora, cara de cachorro. Me faz lembrar. Ele tá apaixonado. Todo seu inglês, só pra mim dizer, eu te amo. E aí? Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter. E o Simão diz pra ela: te amar é tão bom, tão bom, tão bom. E o Rodrigo: te amar é tão bom, tão bom, Júnior Monteiro! Confesso que tentei te esquecer, Sargento Lucas, um abraço pra você, sargento. Tá aqui com a gente, curtindo trilogia. Obrigado, viu? Você, sua esposa aí, só na banda. Bora, Fernandinho. Apaixonado, né, mano? Só pra te dizer. Verão, pai. Eu te amo. Oi, oi, oi. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o seu amor. Eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom, tão bom, tão bom. Te amar é tão bom, tão bom, tão bom. E que tal? O Júnior da diretoria do Papão Chope, lá de Coraci, né, pai? E alto estilo e mosqueiro. Meu xará, meu xará, meu irmãozinho. A sequência especial vai pro meu parceiro Júlio do Lima Limão. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos. Edson da Mega Show. Vaqueiro apaixonado. Bora! Bora! Bora, Júnior, bora, Júnior. Raimundinha. Bora, bora, bora, bora. Que saudade, amor. Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro do meu coração ficou partido. Nesta cidade não vou mais sorrir. Que bom seria, né? Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Um beijo, amor. Oh, oh, oh. Madrid. Banda Pop Show. Que saudade, amor. Volta logo pra hemisfério sul do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Bora, Edson! Que bom seria se São Paulo. Vaqueiro apaixonado, daqui a pouquinho, é. De Madrid, yeah. Olha o cachorro apaixonado ali, olha. Oh, oh, oh. E aí? Alô, Júnior Monteiro, detona aí, meu DJ. E as melhores pra você dançar. Gostando tanto pra desistir assim, desistir. E a equipe aqui só presta porre. Um abraço pra vocês com muito carinho, obrigado, viu? Você está em tudo que eu penso, não vou ficar aqui. E o boi dos impossíveis. Porque eu me apaixonei. Bora, Lúcio! Vai, vai, vem, vai. Ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que penso. Aí barulho pra você. Quem manda em mim? Só presta porre. Não vai ser você. E aí? Canta aí, vai. Se eu quiser fumar. Canta aí alto, vai. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Bora, Rodrigo, saudade. Ele é Priscila. Quem... Olha o Júnior, Júnior, Júnior. Vontade. Júnior, Júnior, irmã. Minha liberdade. Valeu, meu brother, tamo junto, viu? Tá aí. Não devo nada a ninguém. Pode perder pro amor, né? Mas a cachaça... Cachaça não. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio. Com DJ Júnior Monteiro, a referência de Mosqueiro, sempre inovando para sua satisfação. É saudade com o Marcante, a gente vai detonar uma sequência de Marcante pra galera aí, com certeza está curtindo aqui no Canecão, trilogia e mais DJ cumprindo saudade, bora pra cima, curtindo as Marcantes de Monteiro, solta garoto, libera, libera, libera, Semana passada o Júnior ficou roncando. Hoje ele tá aqui, né? Bora, Simão! Como é que é, Simão? Ele e sua primeira dama. E aí? Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Motofarra do Telégrafo! Um abraço pra vocês. E aí? Com os supertelões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. DJ Ellison vai agitar, DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. E aí? E faz um S pra mim. Só presta porra aí, como é que é? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, a palma da mão, a torcida do papão, a torcida do papão aí, e a torcida do leão, e a torcida do papão, bate na palma da mão, um, dois, três, vai, vai, vai, vai! Próximo final de semana aí, festão dos barraqueiros, aqui na Sede Canecão, e com essa banda aí, Banda Os Canibais, vai estar em Mosqueiro, cantando essa aí ao vivo. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar, de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. Seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que uma... E você? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Deus me trocou por uma... Tá bonito, tá bonito. Atração só de momento, minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas. Bora, Rodrigo! Um, dois, três, vai! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o... E o Lúcio, e o Lúcio? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o veto. Deixa a trilogia tocar. Deixa o coração depois se abrir. Júnior Monteiro! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor e... Maurício! Deixa o vetrão tocar, deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento, sorriso eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois. Aí, Simão! A Patrícia. Sorriso eu te dou um beijo. Patrícia, o Simão te ama. Já no finalzinho da nossa festa, gente, tá bom? Já detonando as últimas aqui pra você. Obrigado a cada um de vocês, obrigado mesmo de coração pelo carinho, tá bom? E sábado que vem tem o Festão dos Barraqueiros com a banda Os Canibais e mais a Trilogia da Saudade, tá bom? E a gente detona a nossa última Trilogia da Saudade. Obrigado, Marcão. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Valeu! DJ Júnior! DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Valeu, Rodrigo, mais uma vez. Viva, brother. Você, o Simão, o Júnior. Obrigado de coração pra vocês, viu? Tamo junto. E agora canta, vai. Agora, primeira vista. Papão Chopp. Parece que foi tudo tão intenso. Quero a gente vai matar a ressaca, sabe aonde? Lá na barraca Play Toque Toque. Praia do Chapéu Virado. Daqui a pouquinho, tá bom? Como criança perdida. Júnior Monteiro! Eu vejo uma boca insensata me fez cair em teus pés. Combinou tua boca e minha boca. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos. E o detalhe, né, meu segurança Maurício, vai comigo. Vai comigo lá pra barraca Play Toque Toque hoje. Matar ressaca. Obrigado, Lúcio, obrigado a todos vocês aqui da equipe. Só presta porre. Valeu, obrigado, viu? Barraca Play Toque Toque é o caminho. Meu amor. Obrigado, Mosqueiro. Obrigado, valeu! DJ Júnior Monteiro! DJ Júnior Monteiro! De Mosqueiro! Rai Moraes, Jefferson Saudade e Júnior Monteiro. Essa é a Trilogia da Saudade, que chegou pra fazer você dançar.